e a dupla de DJs referência em pressão no Pará. DJ Júnior, o eletrizante do Pará. E aí, meu performático DJ Jefferson? E a esquina show! Pra cima! Tá na hora do show do Hobby. Edson Inigualável Produções. Sinta agora a pressão do Hobby dentro de você. A partir de agora o bagulho dói, dói, dói, dói. E joga o bracinho pra cima. Eu vou do rei, vocês vão do rol. Ei! Ei! Pra começar. 3, 2, 1, aqui. E é o show do Ruby! O meu parceiro Gui Playboy, eles estão com a gente na nossa retaguarda. E aí, meus mascarados? Eu sempre blindei meu coração pra não se apaixonar. E aí, Sabino? Se entregar. Bora, Betinho! Bora, Rafael! Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Bora, chegou do 300! E aí, Juninho? O meu império da rainha. Me desamou. O velho aguarda dando água a gente. Mas veio você pra me esse. Só quem é do Hobby vai cantar aí. Quem é do Hobby canta. Vou escrever na rua pra todo mundo ver que eu tô na tua. Que eu amo você. Podem me prender pelo que vou fazer. Mas tudo bora, Caio! Bora, Juni! Meu tio Jantinho tá com a gente também! Bora, Sandro! Que não tá aqui. Aqui. Pra gente se amar. Carol Maciel. Abraçar, um abraço pra você, viu, Carol? Sentir o teu calor. Vem me aquecer. Jogo da 300. Um abraço, Manilha. Perto de mim. Faço qualquer coisa pra ouvir. Tua voz é mais o meu nome. Ó, Bruno Oliveira! Me telefone. Como é que é, Raíssa? Bora, Gil Brasão! Que vale procurar por ti, se você nunca me responde. E se escolhe, é desilusão. O que tô vivendo vai me perder em vão. A polícia me levou quando você descobriu. Mega Robson. Que tinha alguém em frente ao portão do teu prédio. E aqui com a gente, nosso grande amigo parceiro, doutor Leandro, o homem que comanda a pizzaria Jandil, tá com a gente. Alô, Leandro! Aí, Wagner! Foi a pizzaria Jandil, não dá um pra mim, maninho. Rainha tirando dela e pra cá. Alô, advogado, meu bracinho, maninho. Essa vai para os DJs de aparelhagens. Hitmax! Bora, Bob! Coxinha do Bob! Égua, todo mundo tá tremendo. Eu tenho. Bora, Pascoal! Bora, Maninho! Eu tenho. É Playboy! Bora, Gui Ô Laísa, olha a coxinha do Bob com a gente também. Lembranças, problemática ao lado hoje. Dentro de mim. É. Essa equipe cachorrinho tá demais, hein? Olá, Selma! Já chegou ao fim. E aí? Também confesso que sinto em mim, baby. A saudade que me falou. Ainda. É Gui! Seu nome. Ei. Um abraço pra ti, Gui! Também tenho seu nome em mim. Escrito numa tatuagem de amor. Junto está seu nome e ao meu. Ainda tenho seu nome em mim. Também tenho seu nome. Nosso Quibicão! Um abraço pra vocês também com a gente hoje! Ao lado, filho! Banda AR15. O incansável Matheus Menezes aí, Jota. Banda MC. Fabinho do Gojimar. E aí, Fabinho? O meu parceiro Júnior GDC. Bora, Júnior! Adriana Mixi! Meu parceiro Jorge tá com a gente também! Um abraço pra você, viu, Adriana! Ela tá com a gente hoje! Bora, Rafael! Bora, Betinho! E aí, Bruninha! Um abraço pra você, Bruninha! Tchão. E aí, Johnny? Bora, Caio! A minha fiel! Perfeitos momentos quando juravas amor. E guardei em fotos, mas hoje o tempo levou. Aí tu diz aí, o quê? Ainda ontem insisti em te ligar. O Thiaguinho, meu parceiro, Doninho, o Henrique. Não sei por que. No sushi da Maurindinha. Entendeu? Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão. A gente hoje aqui no Hobby Brasil Imenso. Recebi você hoje, viu, Juninho? Tamo junto! É nóis! Ainda ontem vi seu número a chamar. Resolvi não atender. Bora, meus pânicos! Bicho, eu passei 3 vezes aí na Rua dos Pânicos. Soltava CD do Robinson hoje lá, mano. Desculpa, amor, por te trair. Você não cuidou bem de mim. Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito. Mas eu te amo. Eu vim saber se eu mereço mais uma chance, meu amor. Aqui no Hobby, é muito mais emoção. Pô, rapaz, qual tu tá dando choque, rapaz, qual? Eu sei que não mereço, enlouqueço, se estou longe de ti. Bora, manda! Um abraço pra você, viu, manda! Que você tem outro alguém, sei que não mereço, enlouqueço, se estou longe. Mas qual que é o presente dos pânicos, né, bonito? Vai, igual! Quero tanto te fazer feliz. Esquece o que passou e vem ficar comigo, amor. parceiro Jota. Meu coração. Ele e sua primeira dama hoje aqui no Robin. Esvaziar lembranças que façam me prender a ti. Era pra eu sorrir, mas eu chorei. Sabe por quê, Bruno Chão? Você. É a equipe cachorrinho. Homem da Ilha do Cubu. Jaque Paula, da Ilha do Cumbu. Vou mudar o final, mudar o final, mudar o final. Júnior. DJ Jefferson. E o show do Ruby. Robô dos Olhos Vermelhos, Mega Hobby. Onde sou o resultado do seu desprezo? O meu parceiro Biro. O Júlio Alain. Me senti como um beija-flor. O parceiro Pascoal, toda a nossa galera do Xmânico. Será? Um abraço pra você, Naíbe. Bora, Jorge. Bora, meu parceiro Rodrigo. Você não levou a sério, não sou um super-herói. Ele tá fechadão com o Rob, maninho. Me toque, fico fraco. Diz que acabou você. Diz que é natural. Que amores vão e vêm. Acabou o amor. E o que eu vou fazer? Diz que é natural. Bora, tio, 300. É nóis. Meu parceiro Gui, meu parceiro Playboy, estão com a gente desde sempre, curtindo o espetacular. Esse CD é pra tocar no cenário dos Pânico. A Moninha te chamando pra vocês, viu, Moninha? Mega Robson. Já não vai trazer você. Grita, liga, o que fazer? É o fim, não dá mais. Hoje o nosso amor se escondeu. É o Jorge RBK Mix. Tô pensando em ti. No quarto sinto tanto frio. Eu me apaixonei, será que vou te esquecer? Eu vou insistir. Livramento. Força a mão na direção e a equipe para o vermelho. Vou amar você. Ela está de volta mais uma vez. Manda, manda os brothers. Os brothers. Os brothers. Ação do Hobby começa agora. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro Robson, ainda pegava teus amigos. Já pegava teus amigos, já pegava teus amigos, já pegava teus amigos, teus amigos, teus amigos. Dali meu Hobby! Eu ia pro Robson, ainda pegava teus amigos. Bora, Jojo! Abre a chuva, abre mágica! Vai aumentando, e a pressão vai aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, o eletrizante já chegou. E o bagulho vai doidar, o eletrizante já chegou. E o bagulho vai doidar, o eletrizante já chegou. O incansável Matheus Menezes. E o bagulho vai doidar, o eletrizante já chegou. E o bagulho vai doidar, o eletrizante já chegou. E o... Cada um dessas meninas tem um super poder. Vai, Raiane, agora, Raiane, vai. E bota, vai botando, bota, bota, vai botando. Bota, vai botando. Bota, vai botando. Bota, bota, bota, bota. Baby, alô. Oi, nego. Tudo bem contigo? Agora, jogo. Só liguei pra perguntar. Posso te porra, posso te porra. Posso te porra, posso te porra. Posso te porra, posso te porra. Posso te porra, posso te porra. Só liguei pra te falar. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aí, Sandrinho? Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Só liguei pra perguntar. Tu já tomou no boga? Tu já tomou no boga? Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora. Agora. Tudo com seu boga. Vem que tu tá meu boga. Caramba, assim é ela. Com seu boga. Vai com a gente. Tu tá meu boga. Tudo com seu boga. Vem que tu tá meu boga. Tudo com seu boga. Vem que tu tá meu boga. Só liguei pra te falar. Quebra batão pra batão grandão, quebra batão pra batão grandão, quebra batão pra batão, ai pra batão, meu Deus, pra batão grandão, quebra batão pra batão grandão, quebra batão pra batão grandão, quebra batão pra batão, ai pra batão, meu Deus, pra batão grandão. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher, vamos parar! E no telão do Hobby! Baby, alô! Joel do Gelo, maninho! Joel do Gelo, o maior patrocinador de aparelhagens da Terra Firme. Falando em Joel do Gelo! Dia 30, Mega Robinson no campo da Terra Firme. Prepara tudo que estamos chegando, TV! Apaga a luz que tá liberado, apaga a luz que tá liberado, apaga a luz que tá liberado, apaga a luz que tá liberado. De show antiga, fazenda show. Sexta-feira, DJ pirou de... Super Pop Live Mega Robinson. Tem, o DJ pirou de vez. Pou, pou, pou. Tem, o DJ pirou de vez. Pou, pou, pou. Tem, o DJ pirou de vez. Edson, Inigualável Produções. No sábado, o aniversário do performático no Palácio. Você partiu meu coração. O da segunda-feira vamos estar aí. O da piscina do Ribeirinho, viu, gente? Da segunda, prepara tudo. Agora vejam só. O jogo virou. Como esse mundo gira. Como isso não contou. Não contou que pudesse mudar. Que viria a me amar. Acho graça porque não restou. Nem tio Fabrício. Poderosa sul. Ele mete Elisângela por ali, ó. Eu, eles estão curtindo é tudo hoje. Ligado mix meu DJ. Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. Abre, boy! Quando o DJ é bom, quando ele entra. Agora aqui pra cima, aqui pra cima! É pressão pra todo lado, pressão pra todo lado. Pressão do performático! Pressão pra todo lado, pressão do performático! Pressão pra todo lado, pressão pra todo lado. Pressão pra todo lado, é pressão do lado. Pressão pra todo lado, pressão pra todo lado. Pressão pra todo lado, pressão pra todo lado. Pressão pra todo lado, pressão pra todo lado. Pressão pra todo lado. Sabe qual é? Quando você ver o meu sinal, tá na hora de meter o pé na minha casa. Não é pra ir tomar café, você já sabe qual é. É só ir seguindo a marginal. Meu parceiro Thiaguinho, Toninho, o Henrique do Sushi, o da Maurici. Não é pra ir tomar café. O Joe ganhou o Oscar de gaçado hoje. Fabinho do Godimar, ele que é mais conhecido como o seguidor do Rob. E por mim pode continuar. E por mim pode parar. Se eu você quer fazer, então faça. Seguir todas as regras, deixa a vida sem passo. Você conquistou apenas meu sorriso. Você do meu lado é tudo que eu preciso. Agora! Sentir o teu beijo molhado, sentir o calor dos braços. Quero você. Bora, assim, Bruno, olha. Você me conquistou, me fez algo de amor. Você me ensinou a ser quem eu sou. Você me conquistou, me fez algo de amor. Você me ensinou a ser quem eu sou. Bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Ei, Jaque Paula! Toda bandida gosta de pressão. Como é que é, Carol? Bandida gosta de pressão. São impérios da rainha, tão comigo, amigo. Toda bandida gosta de pressão. Vamos começar mais ou menos assim. Tô sabendo que sábado vai ter rock de rainha. Todo bolaço. Tá de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Bora, Cássio, caça-farra, como é que é, meu brother? Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta. Vai, vai, vai, vai, dá-lhe luz. Vai, vai, vai, vai. Bora, problemática. Vai, vai, vai, vai, vai, dá-lhe luz. Vai, vai, vai, vai, dá-lhe luz. Vai. Gosta de pressão, toda bandida gosta de pressão. Voz do rock. Sequência de DJ. Ou sequência de ladrão, sequência de ladrão. De ladrão, pô. Ladrão, sequência de ladrão. Bora, Carol. Olha como o Marley tá esse engraçado hoje. Vai, toma. Vai, toma, só dos pães. Vai, toma. Oi, Jojo. Vai, toma. É rock de irmão hoje, pô. Vai, toma, só dos pães. Tô possuído agora. Atenção, que eu já vi. Kevin de Lohan, meu irmão. Vai, meus manigos. Eu vou no rei, vocês vão no hall. Rei, rei. Pra se ligar no homem. Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar. Vamos sair pra tomar lá do bar. Afogar as mágoas e tempo se embriagar. João, como é que é essa parada aí? Ah, sei lá, uma suíte para poder relaxar. Uma redonda para poder namorar. Porque essa noite vai se dançar. Primeiro, me leve pra dançar, me chame pra namorar. Se acorde o meu povo solteiro. Me leve pra dançar, me chame pra... Meu amigo Adoni, caça-farra. Acorde o meu povo solteiro. É nóis. Me leve pra dançar, me chame. Eu vou vou me apresentar à tua mãe. Sei que ela vai te falar. Joga aqui no meu bolso, Diego, joga. Fica. Bora ver se tu tá dando mesmo, desgraçado. Teu pai, ele também vai falar. Esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casar. Ele é certinho pra casar. Tu vai cair aí. Essa semana a gente vai ensinar o Marlon a ser bandido, viu? Oh, meu amor. Vou te mostrar um pouquinho do que é ser DJ. A qualquer distância eu vou te ver. Porque você vai ser minha mulher. Antes nada, agora é diferente. Tudo mudou. Tua mãe confiou. Teu pai também. Passar pra eles 10 mandamentos do DJ. Não para não, treme, treme, treme, treme, treme, treme até o chão. O que tu tá dizendo não vai me interessar. O que eu chego no baile com a bunda eu vou ficar. Treme, treme, treme, treme, treme, treme de barra. Treme, treme, treme, treme, treme, treme de barra. Deixa pro meu aqui, minha amiga Pedra. Ela e seu grande amor. Um abraço no você, viu, Pedra? Por sinal, a Pedra tá muito apaixonada, meu irmão. Treme, treme, treme, treme, treme, treme de barra. Tá na fita essa ligação, tá na fita. É DJ Mel, um exemplo de DJ mulher no Pará. Tudo confirmado, dia 13. A volta do Rob na Arena Braga Show. Vai, up in the tcheca, vai. Eu vou esperar essa festa como se fosse meu aniversário. Up in the tcheca, up in the tcheca, vai. Up in the tcheca, up in the tcheca, vai. Up in the tcheca. Júnior Santorini. É hoje! Eu tenho sorte de conhecer. Eu tenho sorte de amar você. Você é puro como o ar. Lá vai o Marlon chorar esse desgraçado agora. Minha vida, meu amor. Eu tenho sorte, você chegou. Você é um presente que Deus me deu. Te amo tanto. Aquele dia não tinha bazuca lá, mano. Tenho sorte de te conhecer. Sorte de poder amar você. Sorte de dormir nos braços teus. Eu só vou se já eu for. A tua boca. Vai pegar a casinha dele, vai tá lá. Tua roupa. Já é então. Acordar ao lado teu. Vai ver que é o doido ele. Lendo. Alô, Landu. Não abra sua boca pra falar de mim. Eu sinto que vai falar por aí. Joga no meu bolso, joga, mulher. Era uma mulher. Tá se achando só porque me levou pra cama. E da boca pra fora falou que me ama. Eu não quero mais. Por favor, me faz. E aí, bonito? Isso que pode fazer comigo. Que faz com as outras. Eu não sei. Cale sua boca e saia daqui. Amanhã você vai ver. O incansável Matheus Menezes. Esse de gastado não dorme mais, não. Do jeito que você. Seu Brunilha Hanso, é. Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior, do jeito que você fez. Eu não gostei. Que nem um tsunami. O que foi que deram pra esse de gastado, Brunilha? Devastando o coração, incendiando tudo. Me faz perder toda a razão, bagunçando a minha vida. Vida. Super amor, baby. Super amor, super amor, super amor, baby. Agora, minha filha. Meu super amor, super amor. Oh, oh. Meu super amor, super amor. Lojas Boutique Multimarcas. Big B. É a loja que veste o performático. Felipe Cobiçado. E o eletrizante do Pará. Boutique Multimarcas. King B. Nossa amiga Rayane! As lojas! Stephanie Lucas! Como é que é, Juninho? Stephanie Lucas Girl! O close certo é aqui! No passado eu. Olha quem chegou. Aprender. A minha vizinha Angélica. A mil grau, a mil grau, a mil grau, a mil grau. Tá mil grau, é! A mil grau, a mil grau, a mil grau, a mil grau, a mil R lanche. A mil grau, a mil grau. Bora, Sabinho! A mil grau. Pra cima, Juninho! A mil grau. R lanche. A mil grau. Tá fechado o Robin. Era isso que vocês queriam, é? Pra cima, Juninho! Acho que tem doida, acho que tem doida, doida, acho que tem doida, acho que tem doida, doida, acho que tem doida, acho que tem doida, doida, acho que tem doida. E a Brito tá na área. Doida, acho que tem doida, acho que tem doida, doida, acho que tem doida quando vê os cara doido. Acho que tem doida quando vê os cara doido. Acho que tem doida quando vê os cara doido. Acho que tem doida quando vê os cara doido. E o WM lança nova. Viva pra todas as meninas. É o Passino. Nossa, que brava de ver. O Fabinho do Gojima agora. Fotografia vai solto, sacanante. Vem na fuleiragem. Vai solto, sacanante. Vem na fuleiragem. E Bobby, mais conhecido como seguidor do Robin. Vai pra baixo, pedido vai pra cima. Por não mandar, vai pra baixo. Pedido vai pra cima, vai. Por não dar pra baixo, vai. Meu parceiro Cássio, Sassá, Farra. O Dandão da 300, Valdan. E o Grayson e a Fernandinha. Um abraço pra vocês, estão com a gente. Estão com o Valda Equatorial. Agora é tudo com o DJ, vamos dar uma aceleradinha. E aí, DJ, caçula, sentiu? Meu parceiro joga e a primeira dama. Estão com a gente, estão no Robin. O Alessandro é DJ Mel, um exemplo de DJ mulher. Vamos parar. WM lança nova, viva pra todas as meninas. Nossa, que é brava de verdade, vem na coreografia. Olha quem acabou de chegar. Esse de caçado. Louro da bazuca. Quando eu mandar, tu vai pra baixo. Eu pedi, tu vai pra cima. Quando eu mandar, vai pra baixo. Eu pedi, tu vai pra cima. Vai, pum, dá pra baixo. Vai, pum, dá pra cima. Vai, pum. E aí, do Leandro? Um abraço pra você, viu, Leandro? Pizzaria Gentil, tá com a gente! Explode o bagulho! Chobitel do Marcelo Sul! Bora, Johnny! Bora, Caio! Bora, Tchan-Tchan! Lá, DJ Sander! E aí, minha vizinha Angélica! É de a Loura ao lado hoje, né, Loura? Agora, desgraçado. Agora. Bola do batidão, batidão, batidão. Bola do batidão, batidão. Vai, vai. Deixa no batidão, vai. Deixa no batidão. Deixa no batidão. Deixa no batidão. Deixa no batidão. Deixa no batidão. Deixa no batidão. Deixa no batidão. Deixa no batidão. Deixa no batidão. Pode falar tudo que eu falo, mas eu só te faço um pedido. Não encosta no meu namorado. Só não encosta no meu namorado. Não encosta no meu namorado. Só não encosta no meu namorado. Namorado, namorado, namorado, namorado. Vamos lá, vamos lá. Não encosta. E aí? Não encosta no meu namorado. Só não encosta no meu namorado. Tô na minha onda, então não liga pro que eu falo. Só não encosta no meu namorado. Só não encosta no meu namorado. Só não encosta no meu namorado. Só não encosta no meu namorado. E o meu grande parceiro Saúde, o homem da Saveiro Live, o homem que comanda o açougue Casa de Carne São Domingos, fechado com a gente. Bora, Saúde! Casa de Carne São Domingos. Vamos lá! Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã. Tu acha que não tá tarde? Minha culpa. Só que a culpa não foi minha, a culpa foi do DJ. Lembra aquele parceiro Jorge Lobo? Lá do Lava Jato R9. Minha culpa foi do Bora, Juli. Lava Jato R9. A melhor lavagem de Belém. A culpa não foi minha, a culpa foi do DJ que tava tocando aí, já viu, é rock doido. Minha culpa não foi minha, a culpa foi do DJ que tava tocando aí, já viu, é rock doido. Minha culpa não foi sua, a culpa foi de quem? A culpa não foi minha, a culpa foi do DJ que tava tocando aí, já viu, é rock doido. A culpa não foi minha, a culpa foi do DJ que tava tocando aí, pra se ligar, rock doido, doido. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher, não para. Fala rapaziada, aqui quem tá falando é o MC Thiaguinho. Tô quase desgastado, tu quer dar esse dinheiro pra gente? Minha mulher espera. É, vem aqui atrás e põe no bolso do tranquilizante. Esse é o novo Mega Robson. Aqui, o show é profissional. Sinta a pressão do hobby dentro de você. Você já sabe qual é. Quando você ver o meu sinal, tá na hora de meter o pé pra minha casa. E não é pra ir tomar café, você já sabe qual é. Sabe por quê? É só ir seguindo a marginal. Passa o shopping da tua pé, já tá em casa. Bora, Rodrigo! E toma café. Eles que romperam fronteiras com a gente hoje, né, Rodrigo? O chat é pra relaxar e te deixa louca. Tem café. Cadê o naipe? Chat é pra relaxar e te deixa louca. Tem café. Mas prefiro chat é pra relaxar e te deixa louca. Tem café. Bora pra Casa Blanca hoje, bora? Chat é pra relaxar e te deixa louca. Eu gosto quando você fica louca, fica assanhada, fica toda solta. Não faz gracinha pra tirar a roupa. Quer vir? Partiu Casa Blanca. Porra toda. E por mim pode continuar. E por mim não tem porquê. Bora, Raíssa! Bora, Ju! É o que você quer fazer, então faça. Seguir todas as regras deixa a vida sem graça. Eu não sei quem inventou a vodka. Sai da amarelinha, se desgraçada aí. De outro patamar. Faço coisas que eu não faria. Por causa da hipocrisia, eu não teria história. Meu parceiro Jaguinho do Sushi. Quando eu te... O Toninho Velha Guarda. Louco. No Sushi da Mauriti. A garra faltava bem pouco. Ele, o Henrique e toda a galera aí. E água de coco. A poção de êxtase pro seu. MC G15 na voz. Como é que tá aí? Já se acostumou com a cidade nova. Quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas pra te ter de volta. A distância tá maltratando. Eu sei que fortalece a nossa relação, mas eu não tô mais aguentando. Se de avião tá caro, como é que é? É tudo diferente. Você no norte, eu no sul. A gente vai fazer esse rock amanhã sim. Eu traço, mas a saudade é exatamente igual. Tô em São Paulo, tô... Você no norte, eu no sul. É, caramba, se é. Preciso outra. Era Jaque Paulo. Mas a saudade é exatamente igual. Tô em São Paulo. Tá caçando, meu tio, cara? Tô em Natal. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. O meu parceiro empresário, Marquinho da Draft. E aí, Marquinho? Um abraço pra você, viu, garoto? Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Como é que está aí? Já se acostumou com a cidade nova? Quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas pra te ter de volta. A distância tá maltratando. Eu sei que fortalece a nossa relação, mas eu não tô mais aguentando. Se de avião tá caro, eu vou de busão. É tudo diferente. Você no norte, eu no sul. O céu é cinza, o ultra azul. Um abraço pra Lari Borginho. É exatamente igual. E aí, Lari? Deu uma forra, né, ligação? Natal. Você no norte, eu no sul. O céu é cinza, o ultra azul. Vou voltar atrás de novo. Quero recuperar o amor que eu perdi. Bora aqui. Difícil é pouco. Quero provar que finalmente eu aprendi. A balada nunca foi remédio pra saudade. Percebi depois que eu perdi você. Tô sentindo falta da mascada da cidade. Usando minha camisa aqui no meu AP. Liguinha, deixa eu te beijar de novo. Liguinha, volta aqui o amor. Um abraço, Adriana Mix. Olha o seu grande amor hoje, né, Adriana? Um abraço pra você, meu Adriana. O Jorge dos Cunhados. Vai com a gente, né, Jorge? Volta aqui o amor. Os Cunhados, meu irmão. Tô arrependido do que fiz. Deixa eu te fazer feliz. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia. Tudo bem, você tá me ensinando. Tu tá solteiro, tá, Marlene? E é com teu desprezo que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco que tu vai ver. Acabou tua fase, ligaçada. Levaram. Tô com você. Nada disso você deve entender. Eu falei que eu vou te ensinar a ser direito essa semana, viu? Nunca vou ganhar, porque você não sabe o sentido de amar o amor que eu sinto. Com esse cabelo tu arruma outra rapidinho, engraçado. Antes disso você já me entendeu. Porque eu jogo, eu sei jogar, mas nunca vou ganhar, porque você não sabe o sentido de amar. Acho que a campanha da Jojo e da Carol deu certo. Fizeram uma campanha pra isso acontecer. Olha o que o Pag disse aí. E vai pra todas as meninas, tá? As que é braba de verdade, vem na coreografia, vai, solta o sacanagem, vem na fuleiragemzinha, vai, solta o sacanagem, vem na fuleiragemzinha, vai, solta o sacanagem, vem na fuleiragem. Quando eu mandar, tu vai pra baixo, se eu pedir, tu vai pra cima. Edson, Inigualável Produções. Dá-lhe meu hobby.